Bobby Sire. A sintonia que funciona numa frequência inexistente, de forma sonoramente soma. Só somos loucos conscientes. A sintonia que funciona numa frequência inexistente, de forma sonoramente soma. Só somos loucos conscientes. Eu torço como quem residiz ao universo, ninguém ouve. Sabe-se lá com a diretriz, o coração pulsa. Eu vou por ali, não tem sinal no celular, nem orelhão pra eu ligar. O que fazer nesse lugar? Me sinto em Chernobyl. Ah, e se não há nem mais frequência, muito menos existência? Sigo com a minha resistência e no bolso a Bíblia, onde a vida é resumida numa folha escrita. Preciso encontrar um rio onde a água seja limpa pra eu sentir a sintonia que ainda vinga sem vingança, sem maldade. Sigo eu e o sol que guia, me sinto ameaçado. Um corte no destilado pra me manter acordado e enfrentar meu próprio monstro. A sintonia que funciona numa frequência inexistente, de forma sonoramente soma. Só somos loucos conscientes. A sintonia que funciona numa frequência inexistente, de forma sonoramente soma. Só somos loucos conscientes. Ser frequência da minha essência é a minha existência. Mais paciência, ninguém, menos demência, enfim. E aí, me perco no seu campo de visão pelo fato de limitar tanto sua opinião. Escravidão sangra na alma, revolução não pede calma. Palma pra quem ganhou o prêmio Nobel. Esfriando a humanidade, demônio canta no céu. Sem ligação do mundo racional, prisão do lado emocional. Tensão espiritual, mas firmeza. Segue só eu, Deus e minha mini certeza. Desejo morte à igreja e que viva a Bíblia. Sepulta a ignorância e a intolerância dos fiéis. Cristo pintou o mundo com pincéis da vida. Eu sou minha própria doença, minha própria ferida. Cada dia é uma batalha a ser vencida. Me trato com urgência com a mente suicida. Com a mente cética, alma sintética, seguindo a ética. Fala profética, apocalíptica. Minha visão crítica contra a política. Oja, orixá, Allah nos ajude. Não se transfere emoção pelo Bluetooth. Se onda sonora não valoriza a aurora. A juventude tá perdida, sem fé não há glória. A sintonia que funciona numa frequência inexistente, de forma sonoramente soma. Só somos loucos conscientes. A sintonia que funciona numa frequência inexistente, de forma sonoramente soma. Só somos loucos conscientes.